você conferiu Odds and Heights, Deformation and Grace, Hot, Gabriel and Dresden, Falling Forward, Grant and Natalie Shea, Afterglow, Durante and Hannah, Days Pass. Iniciamos o programa de hoje com Braxton, Chiaroscuro. No próximo sábado você confere mais uma sequência, mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:38. Rio Sul Rádio Serviço. Minutos finais da maratona. Segue Antônio Luiz vencendo o cansaço e rumo à medalha. Abriu a vantagem e superou os vícios. Deixou para trás os demais corredores e o desânimo. Daqui para frente é só a adrenalina da corrida. E cruza a linha em chegada. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Músicas em italiano. Il destino mi osserva stavolta, no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi. Come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta. Che si accende e il mondo mi guarda. In ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille ed una voce. Ebraico. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. You got me wasting time on things I don't like. Got me going around looking for things that I think you like. Yeah, I'm a mess sometimes. It makes you feel like you're doing alright. I had everything I needed when you walked into that bar. Somehow that tequila scent just fade into my arms. Oh, I'm losing it now, darling. Got new t-shirts in my apartment. You barely knew I'ma be somebody you love. Somebody you love. Somebody, somebody you love somebody. You say it's all on me. If I want it, wanna call by stating the fact that you got me good. Gold digger, you got my mojo working. You gold digger, oh, you gold digger. Ooh, and hot figure is burning holes in my butt. to doing anything and everything you want to. I don't mind living a lie. I keep on giving and giving and giving. I'm giving. Gonna keep her satisfied. She keeps me up all night like a straight up freak. Oh, she's a straight up freak. Oh, she's a straight up. Nothing but trouble. Damn. This lady's glitz and gold, she gets me going. Boy, I am so. Damn, girl. Rádio.